desquite de cobra é briga. Deixa, gente, deixa de intriga. Vocês não é rico mesmo, desquite de cobra é briga. Um dia cheguei na vila, tinha um casal brigando. O homem muito valente e a mulher tava chorando. Os meninos observavam, o pau que estava apanhando. Repiquei o 38 e deste jeito eu fui falando. Deixa, gente, deixa de intriga. Vocês não é rico mesmo, diz que de pobre é briga. Reclamou, eu não tenho o que comer. Marido só no boteco, dia e noite a beber. O homem falou de lá, clamando seus tristes ais. Eu tolero mulher feia, mas não me passa pra trás. Deixa, gente, deixa de intriga. Vocês não é rico mesmo, diz que de pobre é briga. Veio a minha opinião. Cada um pega seu rumo e deixa de confusão. Meus meninos pequeninos começaram a chorar. Pois sigo pra cada lado e não preciso desquitar. Deixa, gente, deixa de intriga. Vocês não é rico mesmo, diz.